10h08, estou na linha neste momento com o vereador Gessane da Silva, do Partido Progressista, aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia, Gessane. Bom dia, tudo bem? Pessoal da CBN, os ouvintes. Acompanho aqui que você apresentou, fez um requerimento pedindo a criação de um Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano no município de Foz do Iguaçu. Seria um instituto similar ao que existe, por exemplo, nas cidades de Londrina e Curitiba para planejamento das ações do município? Com certeza. A questão nossa de Foz do Iguaçu já é algo de muito tempo que a gente tem discutido informalmente, e agora com um requerimento. Nós sabemos que hoje, a nível federal, nós temos os convênios como o SICOMV, que é um convênio ligado aos ministérios e aos municípios. Tem muitas exigências. Quando abre também recursos a nível federal em alguns ministérios, eles dão um tempo hábil. Ele abre, vamos supor, 3, 4 bilhões. Os primeiros municípios se cadastrarem e apresentarem projetos, eles são contemplados. E a gente percebe que Foz do Iguaçu, ele vem sempre atrás. Ele vai, quando ele vai lá, consegue um recurso, aí vai fazer os projetos. Às vezes perde prazo, às vezes perde tempo. O PAC 2, etapa 3 mesmo, que está aí. A gente sabe a dificuldade que os técnicos da prefeitura estão tendo. Por quê? Porque são poucos técnicos também. Se nós compararmos com Cascavel, Maringá, Londrina, que são municípios com quase o mesmo porte, nós temos aqui a metade de profissionais da área, como arquiteto, engenheiros. Então, é uma defasagem muito grande. A ideia de um instituto é toda a condição de agilidade, fazer convênios com as universidades locais que têm esse tipo de curso, como a arquitetura, engenharia, enfim, para poder ter projetos prontos da cidade. Hoje, se você imaginar, eu estou pensando em fazer um trabalho na Avenida, Avenida Paraná. O que tem para a Avenida Paraná pronto, entende? Então, há muitas áreas da cidade precisando de ser revitalizadas, repensadas, mas não tem técnico suficiente hoje, não tem um departamento forte, específico, que possa estar trabalhando previamente. Quando deputados ou até mesmo agentes políticos de Foz do Iguaçu buscarem algum tipo de recurso fora, vão ter projeto na mão. Eu posso citar exemplo de recursos perdidos, como a Praça do Parque, que era para ser por Cidade Nova o ano passado, foi perdido 2 milhões e 200. As academias da saúde foi perdido 1 milhão e 900 por falta de agilidade de projetos. Então, esse ano mesmo, perdemos na área ambiental 300 mil para a região do Murumbi. Eu tenho 300 mil que eu consegui com a deputada Cida Borghetti, que já voltou várias vezes da Caixa, por falta de um departamento específico, qualificado naquilo que pede. O nível federal, emendas, projetos e o SICOMV, que hoje é muito exigente. Então, o investimento é pouco comparando o que nós podemos captar de recursos para a cidade de Foz do Iguaçu. E nós sabemos que Foz do Iguaçu, de dinheiro livre, recurso livre, tem poucas coisas, o resto estão tudo comprometido. Nós temos que buscar recursos fora, sem o departamento, com qualidade, com profissionais capacitados na área. Não que não temos profissionais capacitados, nós temos, mas é mínimo o quantitativo que precisa para dar uma resposta para o tamanho da nossa cidade e a necessidade que o Foz tem. Na verdade, até o que me espanta neste caso, e pegando até como base tudo que você nos disse agora, é o fato de que até hoje não exista realmente um instituto específico para essa questão aqui em Foz do Iguaçu. Gessane, de quem que tem que partir esta iniciativa? Pode ser uma iniciativa da própria Câmara Municipal, o vereador sugerindo, ou tem que vir um projeto da Prefeitura para que isso seja apreciado no Legislativo? Tem que vir um projeto da Prefeitura. Eu citei poucos valores aqui, né? Eu citei aqui praticamente 4, 5 milhões aqui, que eu acabei de falar aqui, de recursos que foram perdidos, certo? Isso que eu citei aqui, entendeu? Eu falo de coisas que eu acompanhei, que eu estava junto. Então, em todas as áreas, todos os ministérios, ele tem integração, ele tem anual, ele abre recurso para algum tipo de segmento, fora emendas de deputados, que a gente sofre muito para poder concretizar aqui, às vezes vai 2 a 3 anos. Essa emenda da Cida Borghetti, ela já está na nossa cidade, vai fazer quase um ano e 9 meses, para ter uma ideia, e o projeto agora recém foi mais uma vez para a Caixa Econômica. Então, é uma questão... É para ontem, né? Então eu estou fazendo aqui a minha proposição, eu já tenho falado com pessoas do executivo, mas agora de uma maneira incisiva, a Câmara aprovou, a população também começa a entender esse processo para nos ajudar nessa questão aí, dessa necessidade que nós temos hoje na cidade de Foz do Iguaçu. O pedido que você fez foi um pedido de informações à Prefeitura, então, a partir de agora, o que é que se espera? Que a Prefeitura apresente este projeto para que a Câmara Municipal possa apreciar e criar aí num prazo, quem sabe o mais breve possível, este Instituto de Planejamento Municipal? Com certeza. E eu vou estar também, de uma maneira política, se está cobrando. Já tive aqui uma conversa com vários vereadores, é unânime essa necessidade, conversando com o Vitor Assi, que é um vereador que tem uma visão de planejar a cidade, e outros vereadores também. É uma necessidade muito importante. Nós vamos ter agora, no ano que vem, já uma outra audiência pública aprovada aqui sobre mobilidade urbana. Falar de mobilidade urbana, pensa-se já projetos para que isso aconteça, né? Então, estamos trabalhando nessa linha para que Foz do Iguaçu possa pensar mais macro, não só assim pequeno. Nós temos a nossa cidade, uma grande cidade, o mundo inteiro olha para Foz do Iguaçu, nós precisamos estar preparados aí para estar buscando esse tipo de recurso para trabalhar a nossa cidade. Obrigado. Vereador Gessani, muito obrigado por essa participação aqui nas ondas da CBN Foz. Agradeço, obrigado.